Periferia ao vivo é o terror, é o crime. Eles contam e traçam e falam de histórias muito importantes. A luta do povo brasileiro jamais poderá ter sido em vão, irmão. Muito sangue, barracos de lona preta, barracos de madeira. Para nós hoje são trincheiras. A caminhada é longa, os desafios são eternos, talvez, mas a nossa força tem que ser maior ainda. Nordeste, África, América Latina, sofrimento mundial. O hip hop fala disso e você tem tudo a ver com isso, parceiro. Vem com a gente, vem de coração, vem por amor. A vitória é